deixe seu like e inscreva-se no canal. CD Volume 1. Se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor. Seja no Lisa, no PPG, pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer. É, DJ Big Show Produção. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra um, tu vai dar pra um, tu vai dar pra um, tu vai dar pra um. Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Idiota, tomou chifre pra caralho, quer sentar na minha. DJ Juninho Pancadão, tocando as novidades pra galera agora. Quer sentar na minha pirota, tomou chifre pra caralho, quer sentar na minha pirota. Quer sentar na minha pirota. Transava todo dia, tu se fudeu, agora tu tá depressiva. Quem quer ser minha amiga? Quem quer ser minha amiga? Amor, trepou, fudeu, sumiu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Só caçando puta, bonezinho pra trás. Mochila nas costas, ratinho na cintura. Bonezinho pra trás. Só caçando puta. Mochila nas costas, ratinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, ratinho na cintura. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Se ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela toca e não para. Joins.

bitches in the back, horse like it's a sash. Head is matted black, got the bushes like a match. Riding on a horse, you get with your horse. I've been in the valley, you ain't been up off that forest. Now, can't nobody tell me nothing. You gotta tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You gotta tell me nothing. Oi, senta, senta, senta, vai. Senta, tu sei que tu gosta. Oi, senta, senta, senta, vai. Senta, tu sei que tu gosta. Oi, senta, senta, senta, vai. DJ Juninho, o DJ que a galera gosta. You are not me. The links that I will go to. The distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Whisper of every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep an eye on you, like I heard lost the line before. Oh no, I said too much, I set it up. DJ Nando do estúdio super eletrizante do Acará. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I said too much. I haven't said enough. Aí, DJ Juninho, solta o som. Eletricente do Acará. Eu vou pro baile da Colômbia, porque eu quero putaria. Pra começar de noite.

DJ Nando do estúdio super eletrizante do Acará. Let's play, meu DJ. Eletrizante do Acará. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't. Eletrizante do Acará. Eu vou pro baile da Colômbia, porque eu quero putaria. Pra começar de noite e pra terminar de dia. Pra tcheca, tá tchequinha, bota tudo na novinha. Pra tcheca, tá tchequinha, bota tudo na novinha. Pra tcheca, tá tchequinha, bota tudo na novinha. Pra tcheca, tá tchequinha, bota tudo na novinha.